dizer uma ideia muito louca. Escuta o que eu digo. Pare. Dá uma sacada no que eu tenho na minha mão. Sabe, maluco? Pode crer. Eu sempre me empenho. Bagulho custa um troco. Não é de graça. Sua necessidade custa sua cumplicidade. Aí, pirado, diante das gangues, tem que se curvar. Um disparo, corro, subo o escadão que dá acesso a meu barraco na beira do brejo. As dificuldades normalmente eu supero. De um tombo fenomenal eu me recupero, esperando o sol raiar, na intenção de ir fumar. Fico a esperar a rapaziada com pretinho para eu compartilhar. Uma longa escalada, quebrado sem um troco pra comprar a parada. Minha vida não é nada reservada, seria o topo, o olho do lobo, um animal muito forte. A esperteza com grande frieza, lição de vida. Esse mundo é uma dureza. Viciado, drogado, fudido, você não tem recuperação. Pelos vizinhos você é um maldito. Quando vai na escola, vai sempre trepado. Deslocado na sala, você não tem chegado. A bandidagem dita as regras e você as cumpre. Considerado por muitos um verme, uma butre. De um tombo fenomenal, eu me recupero. Eu me recupero. De um tombo fenomenal, eu me recupero. Eu me recupero. De um tombo fenomenal, eu me recupero. Eu me recupero. Yeah. De um tombo fenomenal, eu me recupero. Eu me recupero. O bem vence o mal, assim diz o ditado. Mas não é isso que eu enxergo. Estou à espera de uma mão amiga estendida, pois minha vida nas drogas está completamente perdida. Minhas ideias nem sempre são compreendidas. Olhando o horizonte, vejo tudo tão claro. Vendo aqueles rostos pálidos, eu me deparo. Seja fiel, pois assim fará um bem universal. O abismo está à sua frente, saia deste corte transversal. O milagre da vida, a desgraça da morte. Qual dos dois é pior? Analise sua sorte. Coerência é sempre bom, alienado em bom tom. Sereno como um tiro ensurdecedor, amistoso e apreciador. Calar na hora certa, falar apenas palavras espertas de prontidão. Um soldado em uma guerra é em vão. De um tombo fenomenal, eu me recupero. Eu me recupero. De um tombo fenomenal, eu me recupero. Eu me recupero. De um tombo fenomenal, eu me recupero. Eu me recupero. Yeah. De um tombo fenomenal, eu me recupero. Eu me recupero. O tiro saiu pela culatra, estou te falando o que vem na minha mente. De repente estou doido, será que usei algo antes daquele coito? Não sei, sei apenas o que sou, não sei no futuro o que serei, muito menos o que farei. Perdoe-me, porque não me calei, acho que me safei. É, a rima é forte, não forçada, e expressão forjada. Pra rimar, a rima tem que ser com rima. Eu sou Marcão, um nome conhecido por você, meu irmão. De um tombo fenomenal, eu me recupero. Eu me recupero. De um tombo fenomenal, eu me recupero. Eu me recupero. De um tombo fenomenal, eu me recupero. Eu me recupero. Yeah. De um tombo fenomenal, eu me recupero. Eu me recupero.